um cordeiro inocente e imundo, foi sacrificado pelo mundo, sem reclamar. Ressuscitou e venceu o inferno, tem a chave da morte de Davi. Jesus, o mesmo que ressuscitou, foi pregado numa cruz. O mesmo que foi moído, rejeitado e cuspido, conhecido por muitos, mas por poucos reconhecido. Graças dou ao Pai pelo que Ele é, por abrir os meus olhos pra ver que só por meio da fé e pela graça que me livro da condenação. Abre a Bíblia e examina com atenção. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não deixa que o diabo te faça de bobo, pois muitos estão vivos, mas nem sabe que tá morto. É o que relata a palavra do Todo-Poderoso. E disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passa, ela é eterna. Que teu foco neste momento seja essa canção. Como cordeiro inocente e mudo, foi sacrificado pelo sem reclamar. Ressuscitou e venceu o inferno, tem a chave da morte de Davi. Tudo por mim. Talvez você ainda não abra o teu coração, disse Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura aparecer, nem beleza. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si toda enfermidade e dor, mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O primeiro que te amou, pode acreditar, veio à terra como um homem, só pra tomar o meu e o seu lugar. O castigo era pra nós. Entenda o que Ele fez, é real, não é lenda. Tire as vendas espirituais dos teus olhos, eu profetizo, como Ezequiel, vida pros ossos. Sempre abandonados nesse mundo destruído, do qual a única solução é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Como cordeiro inocente e mudo, foi sacrificado.